Se perdeu o chato ao lado. Olha a carota na frente, gol escancarado, perdeu o gol dele. Saiu pela lateral do sistema de todo o jogador. Quatro pontos acabando do sistema de jogador. Olha o cartão. Aqui está o cartão. Cartão amarelo, jogador Silvio. Cartão amarelo para o Silvio. E adiantado, já que ele bateu com força, com raiva, com uma bola na quadra, demonstrando a sua falta de educação. Oh,